tanta coisa pra falar. Diz aí. Mas eu vou deixar que a música fale por mim. Vamos. Iniciando mais um ciclo. Disco de estreia. Dedico a vocês. Aos que me conhecem. Aos que ainda não conhecem. Henrique Fuentes. Agora.